Heavy metal, black gold motel. Muito baixinho. Espera aí, se aproximar esta merda mais um bocado. Oi, esse. Feedback. E tal, e feedback, 1, 2, 1. Isto faz aqui uma cena mesmo. 1, 2, 1, 2. Opa, estás a usar com a minha cara. Fala lá nisso. 1, 2, 1, 2. Este está normalíssimo. Vá, este está bom agora. Aqui está mais abaixinho. 1, 2, 1, 2. Olha aqui, iniciou. Ah, isso. Olha a música de peso de volta. E hoje a 3. Temos um convidado, o Afonso. Afonso, diz olá para o microfone novo da rádio. Para o microfone novo, está dito olá então. Ei. E para os amigos todos que estão a vir em casa. É, que são muitos. Acredita, são mesmo muitos. Mas bom, abrimos com os Exodus, música escolhida pelo Xandro. Portanto, um clássico bonito para marcar o regresso, não é? Não podias explicar, porque eu não conheço muito bem os Exodus. Sei que isto é um clássico, mas é daquelas coisas, não é? Sabes só porque sabes, não é? É, exatamente. Bom, nós estamos com problemas técnicos. O som está mesmo muito baixinho, mas a gente vai tentar resolver isso já a seguir. Portanto, vamos meter música. Afonso, deixar se calhar passar uma tua, não é? que tens direito. Portanto, não, mete-se mesmo do CD. Satyricon, fala um bocadinho da banda, vá. Para parecer bem. Estes amigos, pá, são uma banda de um black metal a puxar um bocadinho ao rock and roll ali por trás. Pá, eu gosto muito, porque acho que tem uns riffs muito interessantes. Yeah. Esta música do Volcano, que é pá, aí 2002, qualquer coisa assim do género, mais old school, chama-se Feel for Hatred. Eu acho, tenho ideia, que isto foi um bocado o álbum que os catapultou assim para a editora. Eles estão agora na. Pá, este álbum é Capital. Eles entretanto já tiveram pá, desde Nuclear Blast em tudo o que é major, basicamente. Etc, tudo. Mas pronto, eu acho que isto foi um bocado que os trouxe para as bocas do mundo. É. Então pronto, então, ficamos com ele. Sim, tema do Satyricon. Boa escolha, Afonso. Tenho que admitir. Obrigado. Sim, senhora. Bom, e hoje eu fui o único que não trouxe músicas comigo. porque aquilo que eu ia trazer... Já está, que estás em boas mãos. Sim, sim, sim, definitivamente. Mas ia trazer, vou aproveitar para começar a fazer publicidade, ia trazer as bandas que vão estar no Brácara Metal Extreme Fest, que acontece em novembro, e tem bandas, vão lá bandas absolutamente fantásticas, mas vai ter que ficar para o próximo programa. E parece que vai haver agora também um festival em Sacavém. Exatamente. Que acabou por reunir duas datas diferentes. Dia 15 e 17. Exatamente, que é os Tombs, os Altar of Plagues, aquela banda irlandesa que passámos cá já há algum tempo. E aquele que tu me falaste ontem, os... Sim, os Erin Nandai também cá vem. Parece que vai ser uma coisa interessante. Exato, mas é chato porque é domingo e terça-feira. São duas datas, são duas datas um bocado ridículas para fazer um festival, mas pronto, se calhar por conveniência. Vale a pena pelas bandas. Exatamente. São bandas assim um bocado... É este fim de semana? Não, em novembro. 15 de novembro, novembro. Mas é um tipo de bandas, assim, de um pós-metal que não... Exato, diferente, que a partir do nome... Também os Minsk, não é? E os Assorma Flight também. Exatamente. São bandas que não vêm muito cá. E assim é logo uma data dupla cheia delas. Thumbs up para a Ritual Sun. Exatamente. Bom, Paradise Lost, estou a ver aqui uma faixa... É do novo álbum. Então pronto, então acho que sim. Estes senhores... já quase dinossauros. Tem controlados, né? Também. Exato, acho que sim. Então, a primeira das três bandas do Yorkshire a fazerem 20 anos de carreira. Acho que... A sério? Sim, houve um concerto em Londres para festejar. Ah, sim, sim. Com os Madame Bride, os Anathema e os Paradise Lost, mas a festa era para os Paradise Lost, que são a banda mais antiga. 20 anos de carreira. Então pronto, vamos comemorá-los. a seguir. Agora ficamos com The Rise of the Nile. We'll be right back. aqui está mais um belíssimo tema dos Paradise Lost, The Rise of the Nile. Avanço para o novo álbum, que se chama... Ah, não me lembro. Então vamos já. Eu como não sou uma pessoa responsável e não tenho um papelinho desses que tu tens aí com os nomes... Fade Virus Dead Unites. Exatamente. Nome do álbum. Belos MP3. Olha, eu não tenho nada, eu não trouxe música sequer, ainda sou mais irresponsável. Mas está aqui um belíssimo tema, um bocado naquela onda de... É um bom álbum, não é nada de surpreendente, tendo em conta aquilo que os Paradise Lost têm vindo a fazer nos últimos 3 ou 4 álbuns, desde que passaram à frente aquele trauma da parte eletrónica. Sim, sim, sim. Sim. Três álbuns, que pareciam da Cult. Exatamente. Mas desde aí voltaram um bocadinho aos tempos antigos, mas também um bocado mais soft. E tem feito bons CDs, este é mais um. A pessoa que eu conheço que é crítica, que eu considero boa crítica para fazer, uma pessoa que considero que consiga fazer boas críticas para os Paradise Lost é o José Luís Peixoto, o escritor, porque uma vez numa secção da Blitz ele fez alta crítica ao Icon, dizer que era o álbum da vida dele, etc., e que coleciona tudo deles e sabe toda a história, portanto nem deixo convida-me um bocado para fazer um especial só de Paradise Lost. Quando fizerem 25 anos, exato, em 2014, não é? A minha matemática, onde é que ela já vai? Faça as contas, como dizia o outro. Exato. Faça as contas. Bom, Afonso, o que é que queres passar? Tu agora. Epá, então vai ser Suicide Silence. E porquê? Este tema, esta música eu escolhi hoje especialmente para ti. Obrigado. Polémicas à parte, deathcore ou não. Essas tretas. Metalcores e tretas à parte. Pá, isto já chamou. Dentro da cena, eu gosto, podem parecer putos do emo, não interessa, já as fazem bom som. Yeah. E por isso, e este álbum, No Time to Bleed, 2009, está mais coeso, está uma cena mais bem construída. E acho que para mim são a banda melhorzinha do... Deste género, não é? Então. Portanto, força aí. Suicide Silence, já a seguir. Já sabem que o programa passa aqui na Rádio Douro. Vais-me ajudar, que eu esqueço-me dos horários. Com os horários. Na Rádio Douro passa aos sábados, às 3 às 4. E aqui na Rádio Zero passa aos sábados. Aos domingos. Aos domingos. Das 6 às 7 e de segunda para terça, à 1 da manhã. Da manhã, pronto. És o homem dos horários. Yeah! Olha, eu vou-te ser sincero, eu por acaso até, lá está, sou um gajo aberto, até gosto de coisas diferentes e não sei... Sendo... Olha, a coisa mais esquisita que eu já passei até agora, acho que foi aquele projeto do Aaron Turner com o Justin Broderick. E os Psychopathology. Os Grey Machine. Psychopathologic Orchestra. Orchestra, yeah. Sim, mas isso é muito estranho, isso é muito estranho também. Mas bom, não, eu até gostei, não é obviamente o som que mais me atrai, e já tínhamos tido esta discussão precisamente. Mas lá está, e como o Alexandre até estava a dizer, isto ao vivo é capaz de resultar muito melhor do que em CD, como a maior parte das bandas até costuma acontecer. Mas não desgostei tudo. O Alexandre, não sei se quer pregar os suicides a lançar a cruz ou não, mas... Ah, não vale a pena. Já ouvi coisas muito piores do que isto. A sério? Isto, dentro do deathcore, é como tu estavas a dizer, acaba por ser uma das bandas melhores dentro desta nova... Desta nova vaga, né? Mas está interessante. Começo a dizer que isto é o segundo álbum dos gajos. A sério? Também é preciso cuidar. Exato. Não vale a pena estar a pregar ninguém à cruz agora, porque isto apareceu há imenso... Há pouco tempo. Há coisa de dois anos, por aí. Mesmo pouco tempo depois, já se fez muita porcaria. sim. Completamente. Eu acho que a banda... Acho que há um lobby agora, pelo deathcore. Sabes porquê? Isto começou... Mas o lobby a favor do deathcore, daquilo que eu consegui perceber, começou quando os Enter Shikari apareceram. Que era uma banda que muita gente comparava ao Slipknot, mas diziam que aquilo já era metal, e depois tinham umas ceninhas, uns breakdowns e umas cenas eletrónicas, e houve um monte de gente que dizia, pá, isto é fixe. O do jornalismo do metal, a Terra Rise, que acaba por ser a revista das mais respeitadas dentro desse tipo de jornalismo, tem posto imensas bandas desse género na capa, os Job for a Cowboy, os Trigger da Bloodshed. Exato, que também vem em cabra a cara. Eu compro a revista todos os meses. E página sim, página não, está um anúncio, está uma crítica, está uma notícia. Pois, exato. Começa a entrar esse tipo de coisas subliminarmente. Subliminarmente, vão pôr toda a gente a ouvir da cor. Mas é para lutar contra o lobby, contra o Deathcore. Exato. Mas pronto, quer dizer, faz coisas mazinhas em todo o lado, mas não vale a pena. Bom, eu estou muito curioso, estou a ver aqui uma faixa de Immortal, que tem que ser já. Eles voltaram agora, não sei, há muito pouca gente que... Não sei se há muita gente a saber, eles tocaram no Vaca no ano passado, acho eu. Reuniram-se e decidiram gravar um álbum 7, 8 ou 9 anos depois do último deles. Este é o All Shall Fall. E pronto, olha, não sei, já ouviste o álbum, por acaso? Não, trouxeste uma música? Sim, mas acho que sim, acho que sim. Mas quero ouvir, quero ouvir, estou curioso. Os primeiros 10 segundos. Porque eu não sou o maior fã de Immortal, tenho que admitir. São aquela banda, são a banda mítica por variedíssimas razões. E acho que a maior é mesmo o Corpse Paint e os fantásticos videoclipes dos Immortal, mas respeito, obviamente. As suas danças. Sim, também, lá está. Muito agradáveis de ver. Eu lembro-me sempre de um. Os nossos Ops Dracones. De um excelente. adorei a excelente montagem que eles têm a dançar no pico de uma montanha. Sim. De um clipe qualquer. Já vi uma montagem disso com uma música especialmente ridícula por trás e que não encaixa mesmo bem. Mas. YouTube. Sim, completamente. Não, mas os Immortals são. Lá têm a sua historinha, já vão quase 20 anos de carreira, portanto. E é bom que continuem a gravar. The Rise of Darkness, para vocês e para nós. Para o nosso gáudio pessoal. Vamos ouvir. Olha, eu gostei do tema dos Immortal. Acho que está diferente, parece-me a mim. Tem... Vai lá. Isto é um programa em direto. Fazia parte da música. Não, não. Os Immortal perderam mesmo a cabeça desta vez. Mas gostei, gosto do som. Acho que está um bocado diferente até daquilo que eu conheço deles. Acho que até está agradável. E está aqui aquilo que pode vir a ser um bom álbum. Porque também ainda não ouvi tudo, portanto. Aliás, não ouvi tirando esta música. Mas acho que está bonito. Agradou-me. Não tens que ouvir. Temos que fazer uma petição também para os Immortal virem cá a Portugal. Está na moda. Bom, temos mais 4 temas. E não sei, acho que vamos ficar sem meia hora para o final. Podemos conversar, não é? Podemos. Podes contar como é que foi o caos? Exato, queres contar? Conta aí uma história do caos, uma história engraçada do caos. É assim, olha, o Homem da Vela, se me tiveres a ouvir aqui, tu és o maior, porque eu vou contar na terceira pessoa, né? Porque andava lá um senhor, por acaso estava numa tenda ao pé de mim, que andava pintado com ketchup ou não sei o que aquilo era, e arranjou uma daquelas velas que se põem nas campas, aquelas vermelhas. Sim, sim, sim. E andou o concerto todo a derramar assim a cera em cima dos braços. E o homem perdeu as fichas a certa altura, para as fichas da cerveja. Uhum. Então veio ter connosco e tal, dizer que tinha perdido as fichas, estava bem triste, e que ia lá para a frente ver se as encontrava lá no chão. Então passaram-se 2 ou 3 minutos, entretanto eu olho para o ecrã gigante, estava ao pé da banca da cerveja, e está o homem no stage diving, portanto não estava à procura das fichas, claramente, no stage diving com a vela e tal. Foi um momento muito bonito. Foi a sequência Histórias do Caos Emergente de 2009, trazida até vocês por Alexandre Fernandes. Podemos fazer uma crónica semanal agora de Histórias do Caos Emergente deste ano, e de outros concertos e de outros festivais. Podem começar a enviar para o mail do programa historinhas que se tenham passado convosco, sobre em festivais e em concertos, etc. Mas normalmente nos festivais uma pessoa encontra sempre, sempre personagens e um cabas. Ainda por cima num festival de metal, numa aldeiazinha pequenina, perdida, em que as pessoas acampam, além de ouvir metal e ver cerveja durante 3 dias, tens a vida perfeita praticamente, não é? Bom, Afonso, é a tua vez, escolha mais uma. Tens mais duas, tens The Ocean e Behemoth. Como por acaso até acho que já passámos esta dos Behemoth, quando... Behemoth. A senhora do caos emergente. Olha, ao menos é sabia disso. Behemoth. Behemoth. É aquele tipo, é aquelas bandas que toda a gente diz de uma maneira diferente. Behemoth. Exato. Behemoth. Behemoth. Behemoth. Eu acho que por acaso, eu escolhi esta música, pá, porque é o álbum novo, etc, etc. E foi pá, tive a ver umas cenas sobre eles, porque eles têm agora um studio report deste álbum. Pá, e foi curioso porque o gajo fala do álbum como se fosse, pá, a sétima maravilha do mundo. Isto é tipo o melhor álbum que já alguma vez foi feito na história da música. E pronto, estou-se para tirar as temas para ver se era mesmo ou não. Mas já passaram aqui no programa? É que, não, já passámos para Hammer, não há problema. Não. Mas estava a dizer por causa do nome da faixa, mas provavelmente não. Eu acho que não. Eu acho que trouxe uma música do álbum anterior. Deve ser a sexta maravilha, de acordo com o gajo, porque é melhor do que este. Portanto, bom, então vai Bahama. Também viste lá, não foi? Também vi. E então? Um bocado abaixo das expectativas. A sério? É. Então vá, ficas com o tema de CD. A gente oferece para te consolar um bocadinho. Of Fire and the Void. Of... E a música tem mais tempo do que parece ali embaixo. Mas a música tem 5 minutos e aqui indica 3. É as maravilhas mais do que a primeira vez. We'll be right back. of Fire and the Void. Isto, dito, se fosse um nergal a dizer isto, metia mais medo, provavelmente. É, mete mesmo. Ele tem muita presença, isso não se pode tirar. Ele tem mesmo. E tem uma namorada bem boa. Tem muito cabelo também. Tem muito cabelo, mas isso... O cabelo tem uma testa que aquilo parece uma rampa de lançamento. Por acaso, agora olhar aqui para esta foto promocional no Metal Archives, nota-se. Tem ali uma... usa assim umas máscaras, sai de palco, eles continuam a tocar e depois aparece... assim, acho que aparecem nas fotos promocionais, assim, umas máscaras gigantes. A sério? É divertido. Dá-se esse trabalho. É um teatrozinho. Há que manter o público entretido. Sim, claro. Faz parte do espetáculo, tu pagas para ir ver um concerto, mas vês também um bocadinho. Claro, é o teatro. Espetáculo dentro do espetáculo. Exato. Exato, acho que sim. Life Lover, tem álbum novo? Não. Se tu conheces, é o novo, é. Chama-se já tem um álbum novo? Já, chama-se Decadence. É que eles lançaram o ano passado o concurso. Pois, mas este que era um álbum absolutamente fantástico. Decadence, este também aqui também é muito bom. Por acaso, conheces, Afonso? Life Lover? Não. É uma é que o álbum anterior era assim, era deprimente, era um bocado deprimente mesmo. O tune das guitarras e mais não sei o quê, umas cenas assim meio sinfónicas a fazer lembrar aquelas bandas de dark pop dos anos 80, com uma voz muito sofrida, uma voz interessante. E não sei, olha, se esta aqui também for, se este álbum for por aí, é parecido. Eles estão... Acho que sim, então. Lugubre Frantid. É assim. Sim. Sueco ou qualquer coisa, não sei. Provavelmente. Continuamos com esta questão dos nomes. Dos nomes. Vamos continuar assim para até ao fim. E temos que fazer ainda o programa com bandas da Zâmbia e coisas assim. Ainda temos que fazer um dia destes. Life Lover, então, com novidade para este ano. Decadence? Decadence. Dance, tipo dançar, não é? Não, Decadence. Ah, é mesmo decadência. Está bem, então. Eu calmo com as perguntas. Já agora para corrigir a informação falsa que nós demos. Não é um álbum, é um EP. Vês? Não preparas, não trouxeste o papelinho? Chega a meia hora, pois é, a questão do papelinho. faz toda a diferença. Mas está aqui um belíssimo tema. Eu presumo que o EP também esteja. Até tem guitarrinha acústica por trás e tal, portanto. E acho que aquela voz angustiada. Exatamente, do senhor que se chama Abre Parênteses, Fecha Parênteses. Isto, portanto. Quando nos hipotirme. Também é uma banda engraçada. Também é mais tudo. Depressivo. Suicidal, e parece aquele, uhum, aquele género. Mas é o Abre Parênteses, Fecha Parênteses. Exatamente. Abre Parênteses, Abre Fecha Parênteses, em sueco, que deve ser ainda mais giro de dizer. Mas bom, Afonso, a tua última música, Souls of the Ocean. Souls of the Ocean, aqueles americanos que têm um álbum dedicado a um período pré-histórico. Pré-câmbrico. Ao pré-câmbrico, não, exatamente. É pré-histórico. Não é pré-histórico? Não é pré-histórico. Então. É antes da pré-história. Antes da pré-história. Não vou dar a especificação. Como é que tu chamas isso? Por favor, dá-nos uma pequena lição. Este por acaso não é desse álbum. Não é desse, mas esse álbum era engraçado porque cada música era um período do Paleozoico e do Mesozoico. Tanto que eu quando fui pesquisar isso, fiquei a pensar se estaria enganado, isto estaria a pesquisar qualquer coisa. Pá, não sei. Se alguém me sei lá, geologia tipo qualquer... história ou assim. Então, sim, sim, sim. Fiquei, não, pá, não deve ser isto. Se calhar um DVD de qualquer coisa, eu estou enganado. Fósseis e coisas assim do género. Bom, e não são americanos, até são alemães. Eu achava que eles eram. Giro, é estar a ver isto. Eu esqueço-me, porque eles têm 10 vocalistas, pá, basicamente. Pá, são têm sempre convidados. Não me perguntes quem é que é o vocalista desta música. Que provavelmente é assim, quem costuma cantar, principalmente, maioritariamente, é o Nico. Depois os outros entram para fazer vozes, mas não são muito presentes. Pronto, depois têm uma série de... A minha mãe está-me a ligar agora também. Belíssima hora. Mãe, se me estivesse ouvindo, estou na rádio. Bom, mas é uma banda bastante interessante. E esse Precambrian, não é? Exatamente. Mas porque antes da pré-história? É muito estranho. É, antes porque da pré-história. Tem tudo a ver com a escola. Com a tua escola, pois é isso. A que eu não pertenço, tu é que não, pertences. Não pertences. Daí eu não entrar em pormenores. Sabes qual é? Vou deixar isso para o lado porque não é esse o álbum. Exatamente. Exato, ok. É uma coisa nova que saiu, não é? Ou não? Não. É do álbum anterior. É o Alien. Também é qualquer coisa? Também há um grande debate sobre se este AE se diz AE, se diz A. Ou AE. Ou se é Alien. Portanto, se quiserem discutir. Não vale a pena. Não, deixa estar. Também não estamos assim com tão pouca música. Mas também é algum período histórico? Não. Não faço ideia. Não faço ideia. A gente vai à Wikipédia ver neste momento. One with the Ocean. Save the Yeah. está. Pronto, acabou. Acabou mesmo, os dias já acabaram. E já agora, Aeolian, ou Aeolian, ou qualquer coisa tem a ver com o vento. Portanto, são pessoas muito naturistas. Exatamente. Bom, entretanto, estávamos aqui à procura de... São estes? É isto. É? De certeza absoluta. Os Autumn da Holanda são a última banda que vamos passar. Tem uma rapariga a cantar, portanto, deve ser. Não é? Mas esta... Ah, isto foi a rapariga que cantou no Zairen. Do Lucassen, por acaso conheço a voz da senhora, acho eu, se for aquilo que eu estou a pensar. O Zairen são um projeto deste senhor, é um rapaz que se chama Aaron António Lucassen, tem 2 metros e faz, gosta de fazer música. Tem muitas connections em todo o lado. Exato, então ele o The Human Equation tinha, por exemplo, no mesmo CD, o vocalista do Opeth, o vocalista de Dream Theater, que era a personagem principal da história, portanto. Tinha imensa gente, bons contactos. E pro... para falar. Exatamente. E no último, já agora, no 01011001, que isto é binário para Y, teve o vocalista de Catatonia, o vocalista de Pain of Salvation, o vocalista de Blind Guardian. Teve muita gente. E já gravou com. E o Bruce Dickinson também já gravou com ele, dos Iron Maiden. Portanto, acho que já fizemos os 2 minutos. Ou eu sozinho fiz. Mas fala-nos um bocadinho. Fizemos é aqui um bocado. Fala-me um bocadinho dos Autumn. Pois é aquilo que eu estou a ver agora no ecrã. Ok. São uma banda de onda. Um bocadinho dos Autumn. Eu hoje só trouxe coisas que não me dizem grande coisa. São coisas que eu descobri há pouco tempo. Neste caso, descobri mesmo há pouco tempo. Saiu o álbum novo, faz lá scroll para baixo, só chegou. Uhum. Que é o Altitude, que tinha uma capa muito engraçada. E eu, olha que capa bonita, então vou arranjar isto. Se toda a gente pensasse assim, nunca ninguém teria ouvido o novo álbum de Brutals North. Tem uma capa má, né? Sim. Pronto, e eu, entretanto, fui para uma escavação e tinha lá este álbum. E gostei muito da primeira música. Que trouxeste. As outras nunca cheguei a ouvir. A primeira música era tão engraçada. Que ouvias aquilo sempre em repeat. Aquilo em repeat. Portanto, é isto que eu tenho a dizer. Eles são holandeses, já, parece que já têm uns aninhos. Uhum. Mas a vocalista, 95. A vocalista é nova, por isso. E é um gothic metal que não tem nada a ver com o gothic metal dos Epica ou dos Within Temptation. É uma coisa assim um bocado mais viada para o Doom. Então parece mais interessante. Afonso! essa maneira de classificar. Como sendo. Parece-me melhor. Parece-me melhor. Não posso. É melhor não, porque há palavras que não se podem dizer. Há palavras que não se podem dizer na rádio. Eu não gosto de. Já vi o Within Temptation. Eles estavam em Vilar de Mouros quando eu também lá estava. E eles por acaso estavam a tocar e eu estava a ver. Não fui lá de propósito por eles, não. Foi porque ia lá na Tima e porque o Pine Tree. Portanto. É uma banda. É uma banda. Exatamente. Portanto, não vale a pena. Mas bom, olha, foi um prazer ter-te aqui. Voltas. O programa é meu, portanto. Mas estamos de volta para a semana. Já sabem. O hábito do igualmente é muito complicado. Já sabem que estamos de volta para a semana na Rádio Zero, em www.radiozero.pt e também na Rádio Dor FM em 91.4 aos sábados e na Rádio Zero aos domingos e repetição. Já descemos à segunda-feira. Mas convém dizer, pode haver gente que está-se a ouvir agora, a pensar, aleluia, já acabou. Estão a passar. Não, é que a música não se ficar toda, pode ser um bocado aborrecido. Depois há o silêncio no fim, que depois não sei com o que é que vou preencher. Assim pode-se cortar, fazer um fade-out e questões práticas de edição no musical. Até para a semana.